Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais Azila Eu sou o Joel Suki, estou aqui com ele, o rapaz da Friendzone. Rapaz da Friendzone que convoca espíritos do mal, Samuel Agnus. É, e se o Giovanni tivesse aqui, ele diria, ele está invocando a Friendzone agora. É da zona estilo Giovanni mesmo. Ele que é o controlador de dinossauros, ele tem o esquadrão de velociraptors dele, né? Fanzaço também de coisas misteriosas. PC de nome! O grande PC. PC que é alucinando teorias da conspiração dos dinossauros. É. Hein? PC tem esse negócio de conspiração antes de ser moda, né, mano? É verdade, viu? E ele, o mais irônico do cast de, todos, de toda a podosfera, né, mano? O Vegeta da podosfera, né? Isso aí, mano. Né, Tomaro? Eu achei que a minha apresentação foi a melhor, hein? O cara que ironiza tudo, até quem apresenta ele. Vixe, aí eu vou caber. E hoje a gente vai falar sobre a Baba Vanga. Quem é Baba Vanga, rapaz? Olha aí. É, primeiro de tudo, ela não é babá, viu? É, não é babá, né? Não, mas esse nome vocês não imaginam que é tipo uma banda de rock alternativo, não? É, né? É, parece mesmo, né? Os Baba Vangas. É, mano, tipo Jumenta Parida, né, mano? Pois é, né? Vangélia Pandreva Dimitrova. Olha o nome da mulher, mano. É nome de bruxa, viu? Ela, mano, era búlgara, 1911, mano. Ela nasceu, mano. Morreu em 96. Que pariu, mano. 1911. Caralho, aí chegona, né? E a mulher era o cúmulo do poder, né? Que ela era mística, curandeira, vidente e cega. E cega, porque... né? O que dá porque... um ar mais doideira, né, mano? Bicho, não, porque, né, mano? Porque o cara assim, mano. O cara ser vidente, beleza. Mas o cara ser vidente e cego, mano, passa uma credibilidade mais foda, né? Não, não acha não. O passo dessa apresentação aí, mano, era pra tu ter usado no começo, mano. Tipo, não, mano, PC de nome, ele entende de mistérios, cria dinossauros e usa boné, né, o cara é... Ou então chapéu. Todo mundo mexe dinossauro, cabe é bom, tu usa chapéu. Pois é, a gente vai falar sobre as previsões do futuro da Baba Vanga e explicar um pouquinho quem é ela, né? É isso aí. Enquanto os outros casts trazem pessoas, né? Cara do candomblé aí pra ver o que é que vai ter o futuro de 2015, né? Se o ano vai ser bom ou não, a gente vai logo esticar logo o cabo da baladeira e vamos viajar mais de 5 mil anos no futuro, de ano a ano, pra ver como é que vai ser o nosso futuro, né? Não é putaria negócio de mãe de Iná, não, mano. Mãe de Iná, mano. Olha aí, uma putaria. Mãe de Iná, mano. Os caras foram nos confins da Bulgária, né? Pra achar um... Muito bem, Azilados, venho aqui para dar um pequeno recadinho para vocês. Patreon já está no ar, o Patreon do Azila. Entra lá no patreon.com/azileitor, tem o link aí embaixo, tem banner, tem tudo que eu der lugar, o Patreon agora do Azila. Entra lá, dá uma olhada lá nas vantagens, nas metas que a gente colocou lá, tem várias metas que a gente botou. E colabora você também, vire um patrão. Patrão do Azila, rapaz, olha só, rapaz. patreon.com/azileitor, dá uma entrada lá e vire o patrão do Azila. A gente falou ali do nome dela, né, mano? Esse negócio dela ser vidente, né? Mística, curandeira. E cega, né? Que a gente tá dizendo. Mas tem uma curiosidade sobre ela, porque ela vive no... Ei, só um parênteses. É. Se der pra vocês, mano, procura aí, sei lá, no YouTube alguma coisa, músicas de suspense ou terror, que eu acho que já dá um clima melhor pro programa, sabe? Pô, dá sério, mano. Começou o programa assim e tal, aí eu botei uma músicazinha tipo daquelas de suspense e tal pra rolar, né? Deu tipo uma outra abordagem, irmão. O cara fica mais no clima, assim. Deixa passar. Sério? Deixa passar os primeiros contatos imediatos. A curiosidade sobre ela é que ela ficou cega. Dizem que ela. Um tornado levou ela e caiu areia nos olhos dela, não sei o quê. E ela não. Foi doideira. O pai dela não teve dinheiro pra pagar a cirurgia e ela acabou ficando cega, né? Essa aí foi foda, viu, macho? Isso aí. Mulher sobreviveu praticamente, ela entrou no olho do tornado e voltou sem os olhos, né, macho? Isso aí em si já é uma coisa curiosa, né? Já dá pra você ficar meio cabreiro, porque normalmente não se sobrevive a um tornado, né? Pois é, né, mano? Mas vocês já foram procurar que categoria era esse tornado, mano? Rapaz, isso aí não. Olha aí, irmão, comentário do PC, bicho. Desacreditando, né, mano? Não é? O cara imagina rapaz, logo rapaz. O tornado usando Chirtuíta, ou tu pensa, não, mas se for só um ventinho, não sei o quê. Levando uma vaca, né, mano? É, bicho, foi a primeira coisa que eu pensei, mano. Só me lembro dessa cena, viu, mano? Do Twister, mano. Ei, chapa, peraí, chapa. Um tornado F1 é o suficiente pra matar qualquer um, viu? Baba Vanga, né? O nome dela é Vangélia Pandreva Dimitrova. Baba, na verdade, não é babá, não, né? Ela não cuidava de crianças, né? É um nome búlgaro. Vamos lembrar que a mulher era búlgara, né? Naquela região de onde é a Bulgária, né? E baba, em búlgaro, significa vovó, na verdade. Mano. Então é vovó Vanga, mano, o nome dela. Olha aí, então ela era... Que é mais estiloso. Ela era curandeira, né, mano? E isso no Brasil tem várias, né, mano? Aqueles pessoal que é rezadeiro, né? Ah, tirar a espinhela caída do menino, né? O mal olhado ali do... mas só um parênteses. Vocês acreditam nessa parte de quebrante, encosto, quebrante, olho gordo, essas tem, paradas tem gente assim? Que... Espinhela caída, né? Que diabo é isso? Que diabo de doença é essa? É, realmente esse lance de ritual maligno, assim, pra destruir a vida de uma pessoa. Existe mais. Dizem que ele serve mais quando a pessoa não é tão ligada a Deus, ela pode ser facilmente manipulada, né? Pelas forças malignas, né? Eita, aí é do mal aí. Eu não sei, mano. Sempre achei isso um assunto interessante, porque eu imagino o seguinte: a primeira vez que eu ouvi, a pessoa disse: ah, isso aí você pega se você não tiver o corpo fechado, né? Inveja, se você tiver, né, o corpo fechado. É, não pega. E eu também já ouvi gente dizer que quanto mais você se aprofunda no ocultismo, mais você deixa a energia do seu corpo, vamos dizer, susceptível para interações de outras energias, né? Isso é verdade. Isso é que eu ouvi também. Eu ouvi dizer isso daí também, né? Quanto mais o cara estuda, mais o cara vai... Tipo, sei lá, abrindo o corpo, aumentando os poderes do cara, sei lá. Pegando nível, né? Mas uma coisa assim que eu nunca acreditei foi o lance, não sei se vocês já ouviram isso, essa expressão, que quando uma pessoa elogia muito a outra, aí fala bens a Deus, pra não ficar, tipo, a inveja entrar na vida da pessoa e destruir a vida da pessoa. Bate aí fala na madeira três vezes, né? Eu não sei se isso é a verdade, mas, por exemplo, eu tenho um hábito de quando eu vou fazer alguma coisa que exige uma dose de sorte muito grande, eu não conto a ninguém. Entendeu? Pra não expor a parada e tal. Porque, né, o cara já fica meio assim, não, mas o cara ali vai botar o olhão, né? Cagar o pau. Cagar o pau, cara. Quebrante. É, o velho e bom quebrante, é esse mesmo. Em 1939, um médico disse pra ela: rapaz, tu vai morrer, ó. Ela, vixe mesmo, por quê? Né, por causa de uma pleurite ali, que é uma inflamação na pleura pulmonar, né? Aí tu não tem muito tempo de vida, não. Aí. É, o bicho é doido, né? Esse médico aí vai falar isso pra uma mulher que prevê o futuro, mas... Rapaz, que vai morrer tudo. É. Aí um milagre que aconteceu com ela é que ela se curou, mano, dessa doença, mano. E do nada, assim, mano. Ela tava aqui, né? Tô curada agora, não sei o quê. O cara olhou, fez o exame de novo nela aí. Vixe, mano, já é isso. Cara, sumiu a doença, mano, já é isso. E isso aí foi o que atraiu mais seguidores pra ela, né, mano? Com certeza, se ela tivesse Twitter, ia ter uma porrada de gente seguindo ela, né, mano? Um milhão de seguidores. Um milhão de seguidores, mano. Vale isso também. Só ressaltar que esse acidente que a gente contou com ela, tudo aconteceu na infância dela ainda, né? Exatamente. Quando ela era 9, 12 anos de idade, e que os fatos foram se super... Porque a gente fala de baba e tudo, né? O pessoal vai procurar a imagem dela na internet e já vai ver a coroa, né? E é, tal, tem assim, na capa, anciãzinha. Né? Tem na capa do episódio. Pois é, mas é interessante você ir também mentalizando que são etapas, né? É, pois é. Isso aí aumentou a fama dela, né? Esse negócio dela se curar sozinha, não sei o quê. E ela curar outras pessoas também, mas porque ela era homeopata, né? Ela fazia aqueles remédios natural, né? Inclusive, mal um tempo atrás, perto aí da casa do Joel, em frente ao frigorífico, tinha também uma senhora, né? Que era homeopata zona doideira ali. Eu me lembro que quando morava no Monte Castelo, às vezes, sei lá, tinha alguma gripe persistente, assim, o pessoal mandava ir lá na senhora e o cara dizia mais ou menos o sintoma, ela passava uns xarope, né? Um mel, né, mano? Lá, umas aroeiras, umas paradas assim, né? Mas aí, perto do fim da vida dela, que ela morreu em 96, isso foi em 94, mais ou menos, ela gravou uma fita, né, com previsões do futuro. E ela disse assim, né, mano? Isso aí você só tem que mostrar pro pessoal na virada do século. Na virada do século aí tu pode revelar isso daí. A virada do século é cabalística, né? É chico, pai. Porque ela tinha medo de causar pânico, né, na população ali. O que acontece realmente, né, mano? Ou não, os caras tão cagando, né, mano? Pra isso aí. Agora de previsão. Não, mas esse negócio de previsão, mano, trazendo só rapidamente pro contexto atual, é um negócio curioso, porque... Realmente, muita gente, os caras, mas porra de previsão, olha lá, acredito nisso. Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo teve um vidente aí, eu não vou dizer o nome, que a gente tá ganhando nada, né? Que ele saiu dizendo um bocado de coisa e tudo, e acertou umas. Aí ele pegou e disse que um avião de uma empresa tal ia cair. Ixi. Deu o número e tudo e tal. Rapaz, esse avião aqui vai cair. Reputaria também. Aí beleza, né? Confiança, certo ou não, como ele já tinha acertado algumas previsões, a galera, cadê que alguém foi pro avião? Ninguém comprou passagem pro avião, não, mano. Ninguém. A empresa teve que deixar naquele dia o avião na garagem. Aí, Natarinho. Na garagem, não, né? No hangar, pra poder garantir. Aí, né? Ele errou, né? Aí, isso. aí ele foi obrigado a errar, né? Mas é um fato curioso, né? Realmente, reparei. E esse é o principal diferencial das previsões, né? Porque a pessoa que é vidente, ela pode ver um tipo de futuro de uma linha temporal que ele viu se ele mesmo não tivesse interferido. Tipo assim, vamos dizer que teve um vidente que adivinhou o ataque das Torres Gêmeas, mas esse vidente, ele entrou na mídia e ele disse, ó, dia 11 de setembro vai acontecer isso aí. Aí vamos dizer que todo mundo se precaviu para que isso não acontecesse. Aí se todo mundo se precaviu pra não acontecer, aí o que acontece? Mudou ele o futuro, erra, né? Ele erra. Aí ele mesmo perde a credibilidade dele, entendeu? Por quê? Porque ele mesmo salvou a Torre GM, entendeu? Então tem esse fator aí, que cria uma nova realidade se você interferir no que você viu, né? Mas no caso dela, da Baba Vanga, é porque ela disse que ela recebia as previsões do futuro através de outras pessoas, mano. De outras pessoas do passado vinham falar com ela. E ela disse que via entre aspas, né? Que ela era cega ali. Ela via mentalmente, né, vamos dizer assim, ou o espírito dela via, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela escutava o pessoal falando das previsões do futuro, e tem umas sinistronas aqui, mano. Ela morreu em agosto de 96, com 85 anos de idade, e mais ou menos 2008, alguma coisa assim, a galera revelou a fita com as previsões dela, mano. Ela... Só antes de começar esse negócio das previsões dela, mano, uma das coisas que eu achei interessantíssimo da, da questão das previsões dela, é que até então, mano, não sei porquê, pelo menos comigo funcionava assim. Uhum. Se eu tivesse algum poder de viajar no tempo, eu sempre me imaginei voltando no passado, entendeu? Exatamente. Porque, o cara, sei lá, o cara vê uma foto aqui do litoral de Fortaleza nos anos 70, o cara, caralho, eu queria ter vindo aqui, visto esse lugar, ou então um cinemazão antigão aqui de Fortaleza dos anos 60 e mesmo. Tal. Sempre me ocorreu essa vontade. Não, se eu pudesse viajar, eu queria ter vivenciado melhor isso. Só que depois que eu vi as previsões dela, mano, foi um negócio tão interessante que pela primeira vez eu tive essa vontade de, se possível, viajar pro futuro pra ver realmente os fatos históricos que ainda estão por vir. Antes de a gente começar a falar das previsões do futuro, né, distante dela, que ela fez, é bom a gente falar das previsões do passado, né? Algumas não aconteceram de fato, mas eu li, mano, tava lendo que 80% das coisas que ela previu aconteceu, mano. Isso é um número muito grande, mano. Pois é, e esse lance de prever, isso é válido pra qualquer vidente. O próprio Nostradamus também errou muita coisa, entendeu? Então, Nostradamus nunca é 100%. Era muita loucura, mano. 99, mano. O mundo vai acabar. O cara assim, já pensa, Que é erro maior do que o errar a data de previsão do fim do mundo, mano. Não tem erro maior que esse, não, mano. Mas o cara errou também. É uma vergonha feia, né? Aquele vidente. O cara errar logo o fim do mundo. Aquele vidente que foi no João Inácio Júnior, ele disse que uma onda de 80 metros ia invadir o Ceará, Eu me lembro, mas que nessa época eu pensei assim, vixe, doido, eu moro bem perto da praia, vou ser um dos primeiros a morrer, fiquei pensando isso aí, ó. Aí eu mas tu pensa que não, mano. Ó, muita gente que tinha casa em serra, devido a essa onda zona aí de 80 metros, somado àquele tsunami, né, que aconteceu um tempo desse, os caras ficaram receosos. Achei engraçado que esse mesmo cara, ele foi no Jô Soares, aí ele se enganou, ele disse assim, rapaz, no ano tal, acho que era 2002, né, alguma coisa assim, Samuel, se eu não tô me enganado muito, por aí. Aí ele disse assim, uma onda de 80 quilômetros vai aparecer no Ceará. Aí o Jô, vixe, 80 quilômetros, mano. Vixe, Maria, velho. Aí não, 80 metros, 80 metros. 80 metros. 80 quilômetros, mano. O legal é que o apresentador do programa até 80 metros tava tranquilo. Não era real, 80 quilômetros, não, mas pera aí, né? E aí tu esticou a baladeira. Aí as previsões da Baba Vanga. Teve um que não deu certo, se eu achei taria. Ela disse que no final da Copa de 94, os dois países que iam estar na final iam ser dois países com a letra B. E não aconteceu, né, mano? Foi Brasil e Itália, né? Ei, mas teve um agravante aí. É. O país que jogou contra a Itália começava com a letra B, tava na semifinal. Vixe, foi quase, hein? Eita, porra. Ela viu uma das realidades alternativas. Mas aí, quem foi que perdeu ali o pênalti da Itália? O Bardi. O Bardi. Oi. Aí a Baba Vanga, outras previsões dela. Ela previu a morte do Stalin, que foi em 53, o desastre de Chernobyl em 86, a queda da União Soviética em 91, o segundo mandato do Boris Yeltsin em 95 e aquele desastre lá do submarino russo, lá o Kursk, em 2000. Só um negócio curioso, porque aqui a gente já tá, por exemplo, pra não perder muito tempo, tá adiantando rapidamente como foram as previsões. Mas lembrando que todas essas previsões são interpretativas. O legal, por exemplo, esse submarino russo, é que na previsão dela, ela contava uma historinha, né? Dizia, o Kursk não sei o que vai ficar desaparecido durante não sei quanto tempo, e depois vão achar, mas muitas mães vão chorar, não sei o que. E não, Kursk, não. Se eu não me engano, é uma cidadezinha europeia. Aí o pessoal ficava balançando os braços, mas como é? A cidade toda vai desaparecer, não sei o que, né? Aí depois que o pessoal veio, tudo que entendeu, que era o submarino, que tinha o nome da cidade, que teve pane, falhou, vários marinheiros morreram asfixiados, né? E muito tempo depois encontraram um submarino. Mas isso faz sentido. Mas isso faz sentido porque tem muita previsão que é enigmática pra, até para a pessoa que está fazendo a previsão, porque é a interpretação dela, o que ela viu, o que ela interpretou. E muitas vezes ela não vai. Aí é bom demais o cara interpretar o pé da letra uma previsão, meu irmão. Geralmente as previsões são enigmáticas, porque cara. Porque o cara não entende, né, mano? É uma coisa que não aconteceu ainda e o cara não entende, velho. E outra coisa que eu achei interessantíssima é que eu acho que às vezes, eu não sei, né, porque eu não tenho noção nenhuma de previsão, não sou nada médico, mas eu imagino que talvez essas bichas venham como se fosse realmente uma espécie de sonho, que você tem uma noção geral do que tá acontecendo, mas nada é definitivo. Uma coisa sinistra sobre ela, mas que ela dizia que quando uma pessoa entrava na casa dela, ela disse que podia ver a história e o futuro da pessoa todinho como se fosse um filme, mano. Eita merda, porra, aí o cara se arrubia, caralho, viu, mano? Muito foda, veja isso aí. Ah, pronto, mas tá aí. Se eu pudesse escolher, sei lá, um super poder, esse poder pra mim já seria irado, mano. Tu já pensou? Tu vê a pessoa e automaticamente já saber toda a história dela, mano. Como é que uma parada dessa não é fascinante? Aí é foda. Irado, hein? Eu não queria virar todos os animais. Olha essa parada. Essa daí também rivaliza, né? Ah, beleza. Olha essa parada que ela falou aqui. Ela disse: serão criadas comunicações frágeis e duvidosas entre as pessoas, as quais estarão fadadas ao fim desde o começo. As pessoas perderão o sentimento, somente a falsa paixão, a ambição e o egoísmo serão os estímulos das relações humanas. Baba Vanga descrevendo a internet, velho. Caralho. WhatsApp. Pode ser o WhatsApp, velho. Olha aí. Ou então a galera forçando a minanzinha a usar o webcam, né? Teve um, esse eu achei sinistraço, velho. Ela disse assim, horror, horror, os irmãos americanos vão cair depois de serem atacadas pelos pássaros de aço. Os lobos uivam sobre um arbusto e sangue inocente será derramado. Aí a data que ela disse, 11 de setembro de 2001, meu amigo, mano, isso é sinistro demais, mano. E detalhe, ela morreu em 96, né? Mais? Quem vê se assustar mais, vai no Google Tradutor, coloca arbusto e pra traduzir pro inglês. Vai lá, pode fazer isso agora. E outra coisa que eu acho irado, mano, que vale lembrar que isso aí ainda é uma época rústica, né? Mano, a gente tá falando uma cidadezinha do interior belga, croata, pro lado de lá, que muita coisa era inacessível, é diferente de hoje, porque é um dos males que eu acho da internet. Qualquer malandrão que se diz adivinho, mano, o cara já fica com o pé atrás, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, cara, mano. Fazendo, por exemplo, previsões pelo WhatsApp, né? Estaria também. Mano, por exemplo, eu não sei quem é o presidente da Chechênia, mas se eu precisar aqui, daqui a pouco eu descubro. E eu faço uma previsão muito louca sobre ele aí. Não? Ultimamente quem tá tendo umas previsões usando fudida é os Simpsons, viu, mano? Simpsons. Previu que a Alemanha ia ganhar, né, na Copa de 2014. O episódio dos Simpsons da Copa de 2014, ele é uma aula de previsão, viu, mano? Eles adivinharam até que o Neymar ia ficar morre, mano. Foi a mesma. Antes da gente iniciar as previsões, vamos deixar claro o seguinte: como o Neto falou, a Baba Vanga, ela não tinha... Babá não, né? Baba, né? Porque ela não é babá. A Baba Vanga, ela não tinha nenhum tipo de contato com tecnologia. Nada, né? Com lance de ficção científica. Tudo foi em cima das previsões que ela recebeu. Ela era analfabeta, né? Mas ela não tinha, nada assim de... Vamos lá, começando as previsões do futuro. Essa aqui é falsa. 2018, a nova China será o poder do mundo. Isso daí já tá acontecendo, essa, né? Mas essa daí tá bem próxima. Tá bem pertinho, viu, aí, uma peinha. Tu sabe por quê, mano? Do ano que ela morreu, mano, eu me lembro como se fosse hoje, mano. A China ainda não apontava pra ser a potência toda que ela é, não. Não era, mano. Nada, né, mas a China ali... Era não, mas a China era, sei lá, não se imaginava nem que a China fosse despontar como o Japão, alguma coisa assim. A China, no máximo, era visto mais ou menos como se fosse a Índia, mano. Um país aberto, né, a capital estrangeira e tudo, mas até ali na dele, mano. Nunca que se imaginaria isso, mano, naqueles tempos. É, e hoje em dia a China tá sendo considerada, né, o país que tem o maior número de mão de obra barata, mais barata do universo, praticamente. É, eles criam tudo, né, mano? iPhone, PS4, cria tudo os caras ali, né? Mas será que essa previsão dela, que fica no ar esse questionamento, será que essa previsão dela tá querendo dizer que a China realmente vai dominar o mercado nesse sentido de tecnologia, ou ela realmente vai ser um novo Estados Unidos? Não, acho que poder, que ela quer dizer, é econômico, viu? Eu acho que deve ser, né, mas isso aí... É isso que é legal, porque quando a gente analisa previsões que ainda não aconteceram, poder pode ser várias coisas, mano. Pode ser que, sei lá, de repente a China tem o poder da internet, né? Que hoje em dia é uma das formas mais fortes de poder. Ninguém sabe, mas que os caras têm, entre aspas, poder pra isso, eles têm. É, mas até 2023, a Terra terá sua órbita ligeiramente alterada. Esse daí a gente nem imagina como é que vai ser, né? Porque o... Esse aí, eventualmente, alguém que estude ciências pode até dar um depoimento mais palpável do que possa acontecer, se né? Se bem que como tá o clima da Terra, tá todo louco, né, mas frio num canto e quente em outros cantos, isso aí já pode ser um indício, né, mano, isso daí. Sabe uma coisa também que eu acho que às vezes o pessoal não nota? Por exemplo, eu já abri alguns sites de notícia pra ver o que é que tava se passando no mundo, mano. Mas 80% das notícias mais sérias, mano, tinha a ver com questões climáticas, mano. Pois é, mano. É aquela tempestade zona escrotizer de gelo que tá lá no, como é que se diz, em Nova York, a falta d'água no Brasil e o calor da porra na Tailândia. Pois é, você vendo as notícias isoladas pode não perceber, mas às vezes você pegando todas juntas, você vê uma alteração assim, sei lá, como se o clima estivesse rotacionando, alguma coisa assim. Há pouco tempo, não sei se foi uma super interessante, mostrando uma imagem da Terra, né, e a parte da Europa, a parte de poluição que tem na Europa, né, uma área, zona verde gigante, assim, porque o lance da órbita, é como o Neto falou, vai mudar totalmente o clima, vai mudar mais ainda o clima do planeta, né, e esses países que tem mais poluição é que vão ser os mais afetados, né. E ele diz, a próxima previsão aqui, né, 2025, ainda há poucas pessoas na Europa, ó, e tu vê, mano, que é tipo uma coisa puxa outra, mano, as previsões dela, mano. Isso aqui é uma coisa interessante. Mas aí também é interpretativo, porque pode significar também, porque a gente sabe que a Europa hoje em dia passa por um problema populacional, né? Então isso aí pode significar só que realmente a população da Europa envelheceu muito e não conseguiu se renovar, né? 2028. É criada uma nova fonte de energia, provavelmente termonuclear. A fome acaba aos poucos. Uma nave tripulada será enviada para Vênus, mano. Que isso, mano? Macho, e se eu te disser que eu li hoje em algum lugar que a NASA já tá com esse projeto, mano, de mandar uma nave tripulada para Vênus? Não, mas é sério mesmo? Foi, mano. Sério, sempre estaria. E é site confiável. Não, a gente tá sabendo de Marte, né, mano? Tá... Mas já tá nos planos e tudo para eles ir para Vênus? Já, mano. Vocês falaram agora, porque a pauta foi criada antes, né? E hoje eu tava lendo as notícias. Se eu não me engano, foi no site da Exame. Tu tá falando da pauta imagem da previsão. Mas é um negócio assim que é até pra refletir, né? Porque viagens interplanetárias exigem muita energia pra nave, né? Porque tem um lance de não ter atrito, né? No espaço. E tem que ter uma energia pra nave se deslocar da Terra pro espaço muito grande, né? E tem que ser uma energia grande e com impacto de velocidade também. Então tem que ser uma energia incrível pra fazer viajar pra Vênus, cara. Porque é muito distante e é muito tempo que vai viajar pra chegar até lá. Na verdade, é como o Samuel falou, o maior problema da exploração espacial é a questão do combustível. É. Porque, por exemplo, atualmente as espaçonaves tripuladas, elas são com queima de combustível mesmo, né? Pois é. Aí, sei lá, 2/3 da nave, mas é só combustível, velho. É, mas também tem esse negócio da energia termonuclear aí, né? E o que é mais invocado, né, mano? A mulher é analfabeta falando de energia termonuclear, mano. Que é isso? 2033, o gelo polar derrete. O nível dos oceanos aumenta. Ei, Chapo, tô falando isso aí faz tempo mesmo, viu, Chapo? Esse negócio aí do nível dos oceanos aumentar, não é de agora não, viu? Agora, isso aí, mano, eu uma vez li uma entrevista de alguma coisa de alguém, mano, que o meu medo disso aí passou. Porque o cara dizia assim, macho, o gelo das calotas derreter, mano, não vai afetar muita coisa não, mano. Ele disse assim, tu imagina uma bacia, certo? Tu enche a bacia de gelo e tu joga a água na bacia até ela ficar no limite. Se o gelo derreter, a bacia não vai transbordar, porque o líquido que tá lá dentro já considerou a massa da água quando tava em estado sólido. Ah. Vai só mudar, entendeu? Mas imagina assim, ó. Imagina que tem um gelo dentro de um balde, certo? Não, um gelo gigante, certo. Alto. O gelo tem 2 metros de altura pra cima, certo? E aqueles 2 metros de altura que tem acima do balde, derreteu. Sim. E vai cair pra dentro do balde. É, exatamente. A tendência é ele derramar, não tem pra onde correr não, entendeu? É como se o gelo estivesse na lateral do balde, vamos dizer assim, e o balde estivesse cheio, e aí quando ele derretesse, ele vai pra dentro do balde, né? É isso aí. A ideia é essa. Mas é o que eu tô dizendo, mano. O pessoal que faz essas explorações na Antártica, não disse que o perigo é o que tá abaixo da superfície da água. Então, o pior já tá aí, mano. 2043, a economia do mundo é próspera. Ixi, esse aqui vai fazer os americanos tremer todinho. 2043. É, dá pro cara chegar lá, né? Aí os muçulmanos governam a Europa. Aí deixa os americanos tudo tremendo, né, todinho. Eita porra, mano. Principalmente, mano, no nosso momento atual, né? Que a gente tá vendo aí essas religiões do muçulmano, da Ásia, né? Do Oriente Médio, né? Oriente Médio. Exatamente, do Oriente Médio, as religiões mais extremistas fazendo esses ataques e tudo, mano. Nessa atual situação, a pessoa fica meio cabreira, né? Não, e eu vi hoje no jornal que eu acredito que tenha sido no Oriente Médio. Foi no Oriente Médio, agora eu não sei se foi muçulmano não, mas imagina só. Os caras pegaram, subindo em cima de um prédio, pegaram um senhor que tinha confirmado que era gay, eles jogaram o cara lá de cima do prédio, mais de 10 andares. O cara sobreviveu. Sobreviveu. Aí quando chegou lá embaixo, eles viram que o cara tava vivo. E mataram o cara a pedrada, mano, porque o cara era gay. Ixi, Maria, é foda. Imagina eles dominando toda a Europa, hein? Cara, é foda, viu? 2046, essa aqui é interessante. Qualquer corpo ou órgão pode ser produzido em massa. As pessoas começarão a substituir seus corpos quando estes apresentam doenças. Como é que vai ser isso? Aí sim. A gente já vê aí o que existe realmente, né? Mas esse negócio de órgãos cibernético, na verdade, né? Robô. Mas não desse jeito, assim, de órgão realmente, assim, um coração. Isso me lembrou, sabe o que, João? Isso me lembrou a ilha. Que a ilha era clonado o pessoal pra retirar os órgãos, né? Pra colocar das pessoas originais, né? Olha aí. Eita, mano. Isso aí realmente... Isso aí é o plot do final do filme. O filme é de 2005, pô, já tem 10 anos, mano. Mas tem gente que nunca assistiu, né, meu cara? Eu sei que a Babavanga assistiu o filme e botou a previsão aqui, viu? 2066, os Estados Unidos atacarão o Vaticano. Por quê, mas? Olha bem, sobre o poder dos muçulmanos utilizando. Olha aí, mas ó, tá certo, ó. Se eles estão demorando na Europa, se eles estão dominando na Europa. É verdade, é verdade. Influência sobre. Olha aí, sobre o Vaticano. Caralho, velho. Isso aqui é sinistro, mano. Utilizando uma nova arma. O clima. Tudo congela em segundos. Vixe, meu irmão, já vê isso, mano. Roubaram a arma do vilão do Batman, macho. Mr. Freeze. É putaria, viu? Mr. Freeze ali. Agora o seguinte, esse negócio de arma de mudança climática, tem conspiração sobre essas armas aí, faz tempo. Eita, porra, lá veio o PC. Agora, o que eu acho interessante, mano, e nesse ponto aí já dá pra perceber porque eu disse que depois de ver as previsões dela, eu fiquei interessado mais em ver os acontecimentos do futuro. Porque, por exemplo, no presente, tudo que acontecer, a gente tem uma base, né, teórica, porque a gente tem vivências do passado, né? Por exemplo, tsunami, é concebível, né? Não sei o quê. Mas tu já pensou a série de possibilidades que surgem em cima dessas notícias? Por exemplo, o ser humano passa a poder clonar qualquer tipo de cérebro, de órgão. É. Se ele pode clonar qualquer tipo de órgão, ele pode clonar cérebro, coração. Aí será que isso aí não vai gerar um, como é que se diz, uma discussão de expectativa de vida? É, exatamente. Que as pessoas vão viver a expectativa de vida lá pra cima, mano. Outra coisa, esse negócio dos muçulmanos... É, dominarem a Europa, como é que vai ficar a questão da religião, mano? É. Porque até então o catolicismo, o cristianismo domina, mano. E se... As outras religiões vão ficar em paz, não vão ficar de olho. E se, por exemplo, o Vaticano for dominado pelos muçulmanos, vai fudeu, mano. Isso aí. Ó, qual será as guerras e conflitos que vão gerar em cima disso aí, entendeu? Aí 2076, sociedade sem classes. Comunismo. Nossa, velho. Será, não acredito, que não. A gente vai viver no mundo comunista, velho? Qual ano aí, hein? 2076. É, esse aí eu acho que a gente tá mais vivo. 76, esse aí a gente tá mais vivo, não, viu? Ele tá mais vivo, não. Dá pra segurar, dá pra segurar. Eu tô dizendo, mano. Dá pra segurar. O segredo é só o cara chegar até 2046. Pois é. 76. O cara chegando em 2046, pronto. Tudo pode acontecer, né? Porque tem a clonagem de órgão e tal. A expectativa de vida já muda totalmente, né? Eu entendi, dá pra aguentar, dá pra aguentar, mano. Dá pra aguentar. É. Até lá a gente vai conseguir novos corpos, né, Leandro? Pra ver se a gente vive até os 150 anos. Exatamente, dá pra aguentar, mano. É, ainda dá. E outra parada louca. Tu se tocou aqui em 2046, como eles vão poder clonar qualquer órgão do corpo, eles vão poder ressuscitar o Walt Disney, Walt né? Disney. Chegou disso aí. Caralho, velho. E o Michael Jackson também, né? Os dois. Pois é, mano. 2084. A natureza se restaura, né? Finalmente a notícia é boa, né? Pelo menos. Porque o mundo a gente tá vendo aí que tá se destruindo, né? Está descendo a ladeira, né? Aí finalmente a natureza se restaura, né, velho? Aí 2088, essa é sinistra. 2088, uma nova doença. Envelhecimento em segundos, mano. Caralho. O cara é aquele bicho, mano. Como é o Brad Pitt lá, mano? É, mano. Como é o nome? O caso do Benjamin Button. Só que é ao contrário, né, mano? O cara, ao invés de ficar novo, vai envelhecer. Ixi, mano. Tenho que bolar alguma coisa pra não pegar essa doença aí, mano. Que eu já tô usando meu corpo substituto, mano. Porque uma... Ah, mas tu sabe o que pode ser isso, mano? Pode ser exatamente isso. É, exatamente. Nossa, é a população todinha passar a usar é porque o corpo, órgãos artificiais, o corpo, né? Tá rejeitando os órgãos, né? É, pode ser isso aí. Isso, é. Envelhecendo rápido. Faz sentido. Pode Caraca, ser isso aí, mano. Em pouco tempo eles conseguem, mano. 9 anos depois, 2097, a doença é vencida. E, todo mundo gritando. todo mundo endoidando. Mas 9 anos demora, viu? Demora. É, demora. Mano, vou estar só o zumbizão, mas até lá. Acho que não tá mais vivo, cara, não. Tem que segurar. Dá pra aguentar, um mano. Não, mas dá pra segurar. Dá pra aguentar. 2100, sóis artificiais iluminam a parte escura da Terra. Catástrofe com a órbita ou dia eterno para escravizar. Caralho, mano. Eita, cara, o dia todo indo trabalhando, mano. Isso daí é um apocalipse, mano. O cara acaba de sobreviver a uma doença zona de envelhecimento, assim termina isso. Vem o problema do sol, mano, que merda. Trabalha, mano. Aí, filho do amigo, cara, assim. 2111, as pessoas se tornam robôs vivos. Puta merda, eu queria chegar só até essa época, aí pronto. Provavelmente por terem tantos órgãos artificiais ou clones, olha aí, mano. Realmente, né, mano, o cara, todo mundo vai ter um órgão artificial, né, mano. Ninguém vai mais, vou trocar meu coração aqui, né, meu cara. Assim. Agora eu tô procurando no Google aí transhumanismo, pra tu ver. Ei. Essa teoria faz sentido. Parecer uns travestis, um doideiro. Transhumanismo. Não, é sério. É trans, não, é, né? Sério. Trans... Que aí você quer deixar a pessoa... É transhumanismo, né? Transhumanismo, né? Igual travesti. É travesti, né? Se for digitar aí as sugestões aí do Google. 2123, guerra entre nações pequenas. Nações grandes não intervêm. Isso é beleza, né? Mas, beleza, gente, né? Isso aí. A questão é que nações são essas, né? Que países são esses que não vão. Que grandes países não vão interferir, né? Isso é beleza, né? Porque aquela parada. Na verdade, isso já acontece também no Oriente Médio, né? Que os países vivem em constante guerra e o pessoal, beleza, né? E tal. Deixa lá, deixa eles brigando. Tem petróleo lá, né? E tal, 2125, a Hungria receberá sinais. Esse é sinistro, sinais do espaço. As Eita. Pessoas se lembrarão de Baba Vanga. Vixe, meu irmão. Eita, aí fudeu, hein? Aí eu acredito, viu, mano? Porque ninguém em sã consciência fazer uma previsão pra Hungria, mano. Tem nem intenção. Rapaz, a não ser que a gente esteja vivo até lá e a gente fazer um podcast dizendo, aí, tá aí dá o que pra, é que dá pra aguentar, mano, dá pra aguentar, mano. Bom, aí a gente vai ser, né, as pessoas que se lembraram da Baba Vanga em 2125. Lembra daquele mano. Episódio, né, mano? A gente lá no 3500, não sei como. Abençoe, hein, mano? O Samuel careca, velhão, aí entra de muleta no salgão da onda. Já tá ficando careca, esse bicho esse bicho com algum dispositivo similar, um pendrive, alguma coisa, botando o áudio do programa, hein? Caralho, ia ser massa. E o som saindo do peito dele, né? 2130. Colônias submarinas. Com a ajuda de concílios amigáveis. Isso daí é beleza. É até um questionamento que eu faço. Por que hoje em dia a humanidade não investe tanto em colônias submarinas, tentar realmente pesquisar o oceano, né? Eu acho que é porque a tecnologia não deixa cada pressão, mas né? Mas eu acho que existem, não tem projeto não, mas sobre isso aí, negócio de colônia submarina, embaixo d'água, não sei o quê. Eu já ouvi falar. Ah, já. Mas já tu sabe o que eu acho, teoricamente, independente de tudo, teria muito mais sucesso na exploração marítima do que na espacial. É, sendo que na espacial foi totalmente investido, os caras. Tu tem noção que, vamos dizer, a exploração espacial começou há mais de 30 anos e hoje em dia, com tudo que a gente tem em tecnologia, mal se tem condições de fazer o suporte da vida por longos períodos fora da Terra, né? Fora da Terra. Quanto mais pra você transitar e tal, trazer minérios, essas coisas. E o interior do oceano, mano, deve ter, sei lá, milhares, trilhares de coisas curiosas e tá aí, né? E tal. Ninguém sabe ainda, né, mano? Como é, mas isso aí. O cara vai precisar de apoio alienígena, né, pra começar a investir nessa parada, mano. Apoio alienígena é foda, mano. 2164. Animais tornam-se meio humanos, mano. Puxa, eu percebi, doidão agora. Ele tá doidão, né, mano? Eu tô vendo o Cisa gritando, né? Agora o PC ali endoidou, né? Essa daí era do PC, o foda que era, o PC tá longe demais. Ó, mano, dá tempo dele reencarnar pra poder... Não, dá pra ele segurar, mas dá pra segurar. Direitinho. Dá pra segurar, mano. Ei, mas espera aí. Se vocês pegarem pra pensar, tem um episódio do Simpsons no futuro que o gato deles, o cachorro dele, viraram meio humanos e evoluíram. Vixe. Aí sim, hein, mano. O Simpson disse, é verdade, né, mano? Agora esse lance de animais meio humanos, eu acho assim que é muito pouco tempo pra ter uma evolução tão grande como essa. Os animais ganhar consciência, raciocínio, eu acho difícil isso acontecer. A não ser que tenha algum experimento, alguma coisa que acelerou esse processo. Porque né? Tu vê, mano, que a previsão passada foi 2130 e essa é 2164, mano. É um período aí de 34 anos, mano. E tem outra coisa também, aí, mano, porque, ó, vocês estão subestimando a sequência de fatos, mano. Já teve há vários anos o primeiro contato alienígena, mano. Tu tem noção do que é isso, um contato alienígena, mano? Pode mudar tudo, mano, de uma hora pra outra, mano. Os caras podem, sei lá, mandar ou ensinar a galera a fazer um tipo de material do tamanho de uma pilha que pode abastecer de energia uma cidade inteira por dias, meses, sei lá. Ei, na família dinossauro, acho que foi o Bob que criou uma forma de energia com uma batata, não foi, não? O cara fazendo com laranja, né, mano? O cara assim. E esse foi o mesmo Bob que foi condenado a morrer sendo jogado da beira do mundo, né? É, e outra coisa também que evidencia isso daí, mano, negócio dos sóis, mano, artificiais, mano. Dois sóis, mano, isso aí ele altera a genética dos animais, mano. Dois sóis, mano. A Terra não vai ter noite, mano. As corujas tudo doida, né? As corujas vão ficar tudo doida, mano, nesse período aí de tempo, mano. Acho que tem um filme que fala que aparece animais meio humanos, viu? Olha aí. Tem um filme que aborda esse tema aí. É a Ilha do Dr. Morro, mano. O nome desse filme aí. Outra coisa também que evidencia aqui, ó, o próximo, 2177, uma nova religião, acredito eu que é a dos animais meio humanos, né, mano? Caraca, mas isso vai cair por terra, toda essa galera religiosa vai cair por terra quando começar a ver uma nova raça de híbridos de animais com seres humanos, mano. Uma nova raça consciente, mano, a nova religião vai surgir, mano. Vai ser tipo, sabe o quê? Os egípcios que... Vai ser tipo aquela dos egípcios que acreditavam em seres humanos com cabeça de animais. Ah, né? Sim. Vai ser tipo isso aí. É isso que eu acho curioso, mano. Tu já pensou os vários impactos que causa, como o Samuel tá dizendo. Você tem a sua convicção católica ou muçulmana, e nunca em livro religioso nenhum diz isso. Animais caminharão entre os homens como iguais. É. Isso acontecendo, mano. Já pensou, mano? E o mais louco de tudo, mano, o que será que os animais vão seguir, mano? Tu já pensou o que, é que o animal vai seguir como conceito religioso, mano? Porque tu imagina um gato, sei lá, um gato meio homem, assim. Aí ele chega assim, rapaz, o meu Deus aqui é o Deus Long Johnson, né? O Long Johnson, ele é o Deus do cara. Long Johnson. Meu Deus, vai, é PC ele. Diz, irmão, o sorte parque fez uma previsão já dessa. Vai lá, PC. O meu Deus aqui é o Long Johnson, né, mano? E o certo é a minha religião e tal. Eu falo só assim, tá bom, agora volte pra sua Pokébola. Sabe que esse gato pode te processar, né, mano? 2170, uma grande seca. E sol, né, mano? Cara, assim. Grande seca. Uma grande seca, o cara todo triste, né, mano? Não, o que, beleza, o que, pra o gente, que dá né, entender, mano? Cara, assim. O que dá a entender é que os recursos da Terra já estão começando a acabar, né? É o que eu tô dizendo, mano. Vocês têm que acompanhar a linha dos fatos. Vamos dizer, se há 300 anos atrás a população, teoricamente, resolveu o problema da fome, os caras já estão tudo destreinados pra entrar numa seca, mano. Os caras já estão tudo... Mas é isso aí que é... Gastando água balde, comendo melão todo dia de manhã. A seca segue explorando aí. Mas é isso aí que eu quero saber, mano. Porque os caras já estão vivendo no... na colônia debaixo d'água, mano. Como é que os caras vão saber que tá em seca, velho? Mas eu acho que não é todo mundo, não, mano. Eu acho que não é uma parada. Ah, colônia debaixo d'água, todo mundo. É só, vamos dizer, dar um exemplo muito simples pro pessoal se situar. Por exemplo, os Estados Unidos é um país espetacular pra você se viver. Como quem mora aqui no Brasil, por exemplo. Agora vai tentar entrar nos Estados Unidos, ver se é assim. Ei, mano, pegar aqui um avião e tal, vou morar lá nos Estados Unidos. Tu é doida, mano? Eu imagino que vai ser mesmo dos mesmos moldes, entendeu? Vai ser uma civilização à parte. E ainda mais debaixo d'água, os caras vão querer entrar. Eles, não, mano, tem oxigênio aqui pra ninguém não, mano. Falou. Agora não ficou claro se a seca é realmente mundial, porque ela não deixou claro, né? Se é mundial ou se vai ser em algumas áreas do mundo, né? Porque praticamente o local que tem mais água no mundo é o Brasil, né? Lá com a Amazônia e tudo. É, 2183. Essa daqui é sinistrona, ó. É, só deixando claro que em 2183 nós tudo já estamos mortos. Não, mas dá pra segurar, mano. Tu é doido. A gente já tá com mais de 200 anos, mas bichão. Dá pra segurar. Se eu chegar na época das colônias marinhas e dos robôs, mano, já foi uma vida que valeu a pena ver. 2183, uma colônia em Marte se torna um poder nuclear e exige independência da Terra. Aí, uma independência de Marte. Marte, Dom Pedro Marte, de Marte, né, mano? Dom Pedro de Marte. É o que eu tô dizendo, mano. Olha o contexto político, mano, da situação. A civilização já evolui tanto num outro planeta que para de depender da Terra. Se tu for parar pra pensar, pra eles exigirem independência, provavelmente eles já conseguem subsistir, entendeu? Já conseguem tirar energia, alimento, já conseguem tocar a vida assim, numa boa. Mas uma coisa assim, que eu sempre tive curiosidade é como a raça humana vai conseguir terraformar Marte, entendeu? O que é terraformar? É criar um ambiente parecido com o da Terra, porque Marte é um mega, super, ultra deserto e lá o calor é muito maior do que o da Terra, a pressão atmosférica também é maior, né? Não tem camada de ozônio. Enfim, como o ser humano vai conseguir criar, terraformar Marte, mano? Dubai foi construída no meio do deserto e é uma das cidades mais luxuosas e confortáveis da face da Terra. Verdade. E é no meio do deserto. Que doido, é mesmo, mano. Samuel, a gente ainda tá em 2015, mas deixa eu chegar em 2150. É mesmo. 2187. Duas erupções de vulcões gigantes. Yellowstone. Santa Helena ou Cumbre Verde. 2195. Colônia oceânica totalmente desenvolvida. Com comida, energia e abundância. Vítima, dominaram mesmo os oceanos. Olha aí. Pegaram a casa do aquário. O cara que tá ouvindo o Asila agora já sabe, né? Se ele viver até essa época, dá pra... corra para as colônias enquanto eles estiverem recrutando. Ei, vai, dá pra gente aguentar, mano, até lá. E a galera que é fã do jogo Bioshock finalmente vai ter a sua Rapture, né? Que Rapture foi a cidade que foi criada embaixo da Terra, uma cidade-zona gigante, ou melhor, dentro do oceano, né? Uma cidade-zona gigante que consegue viver sem depender da superfície. Olha aí. É tipo Atlântida, né? Será que a galera vai botar o nome dessa cidade de Atlântida aí, só pra frescar, mano? Tem que botar, irado, tem que irado. Botar pra homenagear. Tem que ter pelo menos uma avenida com o nome de Avenida Atlântida, né? Tem que ter uma avenida com o nome Aquaman também, né? Ah, porra. 2196. Asiáticos e europeus estarão todos misturados. Miscigenação. Isso daí é beleza, né, mano? Também. Mas isso aí no Brasil já acontece, né, o cara? Direto. O Brasil é o país mais pé duro do mundo, mano. 2201. Reação termonuclear lenta no Sol. A temperatura cai. Por um lado, está muito quente, né, mano? Temperatura cai, beleza, né? A Terra vai virar um ar-condicionadozão gigante, né? E nessa época eu vou estar com 233 anos. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Cara, peraí, mas tem um relato aí de um cara que viveu bem quase 300 anos. Keanu Reeves, mas isso daí, mano. Isso é recente, ô, cara. Isso é... 2221. Eita, porra, esse é sinistro. Na busca por vida extraterrestre, os humanos entram em contato com algo terrível. Cybertron. Acho que diabo é isso, mano. Já veio na minha cabeça vírus alienígena. Será, mano? É isso que eu acho massa, mano, esse tipo de previsão, mano. Porque são frases curtas que fazem a sua mente explodir, mano. Tua pessoa... Eles mandam uma sonda, sei lá pra Marte. Vênus, né? Como a gente tá especulando e tal. Nos confins do universo conhecido, sei lá, vai que volta com uma parada que eles não identificam, tipo o simbionte do Homem-Aranha, sei lá. Ou então a origem de um vírus, estilo vírus zumbi, alguma coisa do tipo. Porra, não tem como o cara saber, mano. Não, acho que isso é alienígena mesmo, é contato, mano, contato. Pode ser que... Em busca de vida inteligente. Siga a frase, em busca de vida inteligente, os seres humanos entram em contato com algo muito terrível. Isso é extraterrestre, mano. Ou então, sei lá, uma raça alienígena que conta uma verdade que é insuportável para os seres humanos, sei lá. Que anime é desenho. Que biscoito é bolacha, né, mano? Finalmente a resposta vindo à tona, não, né? Não, esse mistério já foi resolvido há não sei quantos anos e todo mundo fica brigando ainda. Biscoito é doce, bolacha é salgado. Pronto, resolveu o mistério. A previsão dos extraterrestres, né? Eles disseram pros caras. Então, os caras voltando triste, né, mano? Da nave, assim. 2256, uma espaçonave esquecida pela Terra traz uma doença terrível. Olha aí, agora sim. Pode ser, mas esse negócio de algo terrível aí pode ser a doença mesmo. Não, mas aí agora eu volto atrás. Se ela não ia dar duas notícias repetidas, né? A primeira deve ser uma coisa escrotona e a segunda deve ser... A doença zona. Sim, João. Ei, João, mas olha aí o tempo e espaço aí de uma cor pra outra. É muito tempo. Tem aí, mano, em parênteses, Voyage. É mais de 30 anos. Voyage, tu sabe que é um nome de uma série do... Star Trek, uma, né? Das séries do Star Trek, né? Mas se era pro PC ter dito. E também é o nome do carro da Volkswagen. 2262. Órbitas planetárias mudando gradualmente. Marte é ameaçado por cometas. Eita porra. Ah, tão, como é? Tão independente, se fode aí. A frase do cara... Se fode aí, Marte, né, meu cara? 2271. Constantes físicas reiniciam. Mudanças na lei da física. Eita. Como assim? Mas como é que a física vai mudar, mano? O cara pensa assim, mano. Eu acho que o principal fator que me fez pensar, o principal foi a gravidade. Se a gravidade da Terra mudar, né? A gente vai virar os Vikings, né? Ah, mas tu já pensou, mas a loucura que não é leis da física sendo alterada? Tipo, o cara vai poder voltar no tempo. O cara é como tá dizendo, né? Tem a gravidade, mas tem várias outras coisas. É, tipo, tu chuta uma bola e a bola nunca mais para. É. Entendeu? Pronto. Não tem o. Ei, a lei da aceleração, sei lá. A mais irada. Ei, né? Mas a mais irada é a gravidade mesmo. Já pensou tu dar um pulo aí e sair pulando, voando pela igual terra? Igual o super-homem, né? Aí é foda. É. Aí. Igual aquele massa, cara, mano. John Carter. Igual o John Carter. Isso mesmo, pessoal. Pronto, John Carter. Irado, ó. 2273. Misturas de raças: amarela, negra e branca. Uma nova raça. Eita, uma nova. Mas que cor é, mano, essa raça? Já pensou, mano? O cara negão já. O cara negão japonês. Piccolo. Cara verde, né? E outra coisa, mano. Onde é que tá a raça de animais no meio disso aí? Ela tá só observando, né? Só olhando. Olhando pois de longe. É, o cara não pode subestimar esses caras, não, mano. Ixi, mano. A Terra nessa época vai estar um pandemônio. Vai ter tanta raça, tanta cor diferente, mano. Ixi, mano. Vai ser um Star Wars, praticamente, né, mano? Putaria muito grande, velho. 2279. Energia do nada. Provavelmente buraco negro ou vácuo. Esse daí realmente a galera tenta tirar. Se aparecer buraco negro, mano, a primeira coisa que os caras vão fazer é tentar tirar a energia dessa porra. É porque o lance do buraco energia negro. Infinita, é né? Os buracos negros que existem hoje em dia, a distância deles estão muito grande para ser estudado, né? Então estão sendo estudados só em teoria, é tudo teoria. Mas se tiver um buraco negro próximo da Terra para viajar e fazer um estudo dele. Aí sim, né? Vai conseguir verificar esse lance da energia, né? Eita, vou botar um canudo. Aí é uma coisa que realmente tá seguindo a lógica nas previsões dela, ó. Porque a próxima, 2288. Como já tem energia do nada, é criada a viagem de volta no tempo. Contato com novas raças alienígenas. Ixi, Maria, meu. Vou voltar pra essa merda. E realmente tá seguindo a lógica, mas os caras criam a energia do nada, aí cria a máquina do tempo. E pra fazer a pesquisa pra esse cast aí, eu até mandei pro Joel uns links aí, e já são bem antigos essas notícias, que mostram teorias de viajantes no tempo, pessoas usando celulares em épocas diferentes, pessoas usando roupas em anos diferentes, tem várias fotos provando isso. A foto do Nicolas Cage. O Keanu Reeves de novo. Né? Keanu Reeves tá em todas. Tá em todos, né, mano? Mas é foda, a Keanu Reeves. A nova raça é uma raça muito parecida com o Keanu Reeves, né? Os caras. Tá pensou, mano? E já pensou se ele viver até 2288, mano? E usar a máquina do tempo pra ficar viajando? Ele segura, mano. Aí segurava o Keanu Reeves. É, se fosse apostar alguém, o Keanu Reeves, eu diria que ele é um dos que tem condições. 2291, o sol esfria. Tentativas de acendê-lo de novo são feitas. Vixe, velho. Sunshine Alerta Solar, hein? Só me lembrei desse filme. Mas os caras já estão construindo as máquinas onda muito doida, né, mano? Dá pra fazer isso aí tranquilo aí. Fazer um mega desfibrilador gigante pra acender o sol. Só lembrando que nessa época eu tô com 320 anos, hein? Mas, ó, se eu sei que eu não. Como é que se diz? Provavelmente eu não chego até essa época. Mas dá pra segurar. Mas de algum modo, mano, eu queria ver só esse ano aí, mano, que o cara faz viagens no tempo e contato com outras raças alienígenas. Pronto. Se eu chegasse nessa aí, tava bom. Então, eu mandava desligar os aparelhos. Então, já. Os caras criam um palito de fósforo gigante, né? Mas aí bota no sol assim. 2296. Poderosa erupção no sol. Mas o sol não tava apagado? Mas acendeu de novo, né? Olha aí. Mas alguém tentou reacender ele e criou uma erupção gigantesca, né? Que muda as forças gravitacionais. Velhos satélites e estações do espaço começam a cair. Mano. Majora's Mask, mano. A lua tá caindo em cima da Terra. Tá aí que agora fica doido. 2299. Eita porra, mano. Guerrilha na França contra o Islã. Ei, mano, negado de tá brigando. Em guerra aí. Que porra é essa? Passa mais de 300 anos e esses filhos de rapariga ainda tão guerreando, mano. Meu irmão, mas a humanidade já era pra ter evoluído, mano. Chega de guerra, meu irmão. Que tá merda, bom, né? Mano. Tá bom, né, meu cara? Assim. Tá bom, mancha. Eu, hein? 2302. Novos e importantes segredos e leis do universo são descobertos. Finalmente, né, mas... Eu fico imaginando, Joel, que lei é mais importante do que viajar no tempo, mano? Porque o cara dominar no tempo, mano, o cara viajar no tempo, o cara praticamente domina tudo. Por exemplo, vamos dizer que a Terra foi destruída hoje. Mas se o cara tiver uma máquina do tempo e viajar poucos segundos antes dela ser destruída, ele dá um reboot e volta alguns anos antes, pronto. Ou não, né? Tá eterno. Ou não, né? O cara caga tudo. Mas eu fico pensando, vai que o cara descobre esse negócio de linha paralela, realmente, outros universo alternativo, sei lá. Ah, entendi. Aí é um negócio, mais complexo, viu? O ser humano conseguir viajar pelos universos paralelos, compadre, aí é viagem mesmo. Porque, imagina, se tu for parar pra pensar, isso é quase uma matriz. Por exemplo, tu pega o Joel, né? Ixi. Tem a vida do Joel. Ele consegue viajar no tempo, ele vai ver vários, vamos dizer que o Joel tá com 100 anos. Uhum. Ele vai ver, vai ter 100 possibilidades de ano, né, pra ele visitar e tal, ver como é que ele foi. Uhum. A partir do momento que ele descobre realidades paralelas, esses 100 anos dele, né, multiplicados lá por 10 ou 20 realidades paralelas, mano, uhum. Ou seja, gera uma infinidade de possibilidades, mano. Aí vai virar o que o universo da DC era há pouco tempo, mano. Amor. Guerra infinita, né, meu cara? Guerra infinita, não. É a crise das infinitas. É, exatamente, terras. Crise das infinitas. É a próxima previsão dela, né? Aí, depois disso, surge a crise nas infinitas terras. Eita. Mas sabe o que eu acho foda, mano? É que o ser humano, ele procura sempre o mais difícil. Cagar é viajar pelo espaço, é viajar pelo tempo, viajar por realidade paralela. E ele sempre esquece do básico, que é, por exemplo... em 2304, segredos da Lua são revelados. É verdade, isso daí. As coisas estão bem perto da gente e a gente tá cagando, né, mano? Os caras ali, o mar, a Lua. Os caras tão nem aí, mano. Quer viajar? Não, vamos. Realmente a Lua é meio desvalorizada mesmo, viu, mano? Ninguém dá muita coisa pra ela. Vamos viajar aqui pra Saturno, mano. Os caras. A Lua é primeira... bem aí, mano. É pra Vênus, pra Vênus, tô nem aí pra Lua. Mas é uma coisa assim que eu sempre fui curioso. O pessoal, ele sempre vem a como é que se diz? A superfície da Lua. Mas nunca foi explorado realmente o que tem dentro da Lua, entendeu? Realmente é foda. Pois é, primeiro assunto aí que a viagem da Lua foi uma farsa. Eu concordo com o Samuel, mano, porque se tu for parar pra pensar, por exemplo, a Lua, mano, por mais que tenha a ligeira impressão que ela é pequena, mas é um planeta, mano. Um planeta todinho, mano. Isso. Tu imaginou, sei lá, os caras escavar... 40 quilômetros e encontrar um minériozão surpreendente. Ou pior ainda. Isso escavarem 40 quilômetros e encontrar uma civilização lá dentro. O adamantium, né? Caralho, velho, é mesmo. O adamantium, né? Os caras achando lá. Aí, 2341. Algo terrível se aproxima da Terra pelo espaço. Rapaz, essa babavanga, ela tem um problema muito grave com a palavra terrível, mano. Ela usa demais. Terrível é demais. O terrível já tá ficando... Ela tá deixando de ser tão terrível, que ela usa demais. Nibiru. Pode... Nibiru, mano. E como é o nome, hein, do capitão da nave, o Astaxaxerã? Astaxerã. Vai que os caras se encontraram, né, mano? Com a Astaxerã ali, o cara... Quem sabe esse bicho não é o grande mal, né, que chega na Terra. Então esse bicho, a forma dele é de um golfinho, né, mano? Porque o golfinho... Ei, mas outros caras que ninguém tá vendo é os golfinhos, mas esses bichos aí ninguém tá dando devido valor a eles, não. E já pensou se os animais híbridos forem também animais do oceano, hein, mano? Já pensou golfinho com corpo de humano, hein? Puta merda, mano. Nem assim, mano. Sei lá, um híbrido não tão humano, mas com consciência humana, mano. Um golfinho falando e tal, entendendo, articulando planos. Ei, mano. A primeira coisa que me vem à mente, mano, golfinho com corpo de humano. É o golfinho todo normal, assim, né? Com as pernazinhas de humano, mano. As pernazinhas sequinhas, os braços, assim. Os bracinhos de humano, assim. Putaria demais, ó. Mano. Esse bicho com um chapéu e uma gravata, né? Indo trabalhar. O bullying vai ser agressivo. E só lembrando que o PC não disse, também tem um especial de Halloween dos Simpsons, que os golfinhos dominam a Terra. 2354, acidente em um dos sóis artificiais provoca uma longa seca. Outra seca. Pô, é, isso aí a galera já tá calejada, né, mano? Aí eu concordo com o Samuel, mano. Os caras criam energia do nada, mas não criam água, mano. De lascar. É foda. Não, e o pior é que em 2371 veio uma grande fome. Aí vocês vão bem dizer que vocês não lembraram daquele episódio do Pica-Pau, né? Fome chega, né? Finalmente. Essa bicha é toda high-tech, né? Mãe dela é mesmo. Ela com os órgãos, assim, artificial. Do... 2378. Uma nova craça... Craça? Vixe, Maria. A mistura foi toda. Uma nova raça cresce rapidamente. Outra, mano? Outra raça? Essa daí é 200, né? Tu pegou a parada, cresce rapidamente e tal. E já pensou, hein? Já pensou se a vida vegetal ganhasse consciência, hein? Pode ser, eita, mano. Pode ser, mano. Nada tá... Essa daí tá... pode ser uma das novas regras do universo. Porque tem, mano, tem árvore, mano. Tem árvore que tá viva há 7 mil anos, mano. Tem uma árvore aí na Bulgária, alguma coisa assim. Ela tem 7 mil anos de idade, mano. Então imagina se as árvores conseguissem ganhar consciência, mano. O tanto de coisa que essa árvore já vivenciou, mano, e ela sabe, mano. Tanto de conhecimento que ela tem. E outra coisa, eu digo que, as árvores vão ser uma das sociedades mais unidas, mano. Porque eu não sei porque essas bichas, pra mim, mano, parece que elas têm um lance telepático, assim, de compartilhar informações e tal, sei lá, pelas raízes, agora, não sei. Agora o seguinte, se as árvores ficarem com a nova raça, os lenhadores vão se fuder, viu, doido? Eu só vou do ficar... mesmo jeito que... Eu só vou ficar triste porque eu não vou poder mais ler histórias em quadrinhos impressos, né, mano? Vou ter que ler tudo digital. As árvores vão fazer um movimento, aí, né? Aí sim, é uma coisa preocupante, né? Vamos protestar com os cadernos do Neymar. 2480. Dois sóis artificiais colidem. A Terra está na penumbra. Rapaz, é foda, né, mano? O ser humano tá fazendo muita merda, né, mano? Em menos de 480 anos ele fez tanta desgraça. Só isso, né? Fala, meu Deus do céu. Aí eu penso assim, será que realmente é possível acontecer tanta coisa? Mas se a gente parar pra avaliar, de 1900 pra cá aconteceu tanta coisa, houve tanta evolução, que se a gente fosse aquela galera da Idade Média vendo o futuro da gente que é hoje, a gente iria questionar também. Tipo, mas evolui demais, mano. É impossível o ser humano sair, por exemplo, da Terra e ir pro espaço e ir pra Lua. Isso é impossível, que isso iria acontecer nos anos 60, entendeu? Enfim. E outra coisa, mano, são previsões, se a pessoa for pela linha de raciocínio de Samuel, até modestas, mano. Porque se tu pegar os saltos tecnológicos de 10 em 10 anos, comparado com o que ela diz, mano, o cara não se surpreende mesmo, não. É, mano, tu é doido. Agora vai chegar a etapa final, né, mano? Eita, daqui isso, pra isso, baixo isso. Aqui é só ladeira abaixo, velho. É só desgraça, viu, mano? Nossa, velho, só distopia direto. De 2480 pula pra 3005. Uma guerra em Marte, violada a trajetória do planeta. O que isso quer dizer? Será que os marcianos vão querer o seu planeta de volta? Eu acho que é porque os marcianos descobrem que, na verdade, esse cometa tava sendo atraído pela civilização terrestre, sabia? Os caras criaram um imãzão muito doido pra derrubar a Marte. É, mano, mas será que a galera de Marte vai ser chamada de marciano mesmo? Os caras vão achar sacanagem esse nome. Nós vamos criar outro nome aqui, porque marciano é muita taria. O pessoal da Terra vai chamar de marciano, né? Porque vai ter... Vai ser tipo assim, um bullying com os caras, assim, ah, aquele marciano, né, mano? Cara... Ei, mano, aí tu sabe qual era uma previsão zona escrota mesmo, se acontecesse? Era se fosse igual como o Joel disse, a nova raça que surgisse fosse verde e eles fossem exilados pra Marte. A pessoa, hein? Nossa. Aí os fãs do Pica-Pau iam endoidar, viu, mano? 3010. Um cometa atinge a Lua em volta da Terra. Um anel de poeiras e destroços. Eita, porra, vão virar o Saturno, né, mano? Só que de poeira e destroço, né? Que Saturno. Esse dia aí, não sei porque, eu acho que vai ser um dia triste, ó, mano. Porque eu acho, é sério, mano, porque eu acho que até então, de todas as civilizações que existiam, mano, a Lua era tipo como se fosse aquela que era amiga de todo mundo e tal, que não fazia que mal não ninguém. Não se metia na guerra, não se metia na guerra e tal. É mentira, a Lua me traiu. E aí, quando é que a Lua me traiu? A Lua me traiu. Sabe a música do desenho sendo tirada aí, foi a música dos Trapalhões, já gosto. 3010, pula pra 3797. A vida estará morta na Terra nesse momento, mas o ser humano será conseguirá preparar as fundações para uma nova vida no, em outro sistema solar. Em outro sistema solar? Em outro sistema. Quase 700 anos depois, bicho. É, aí tu sabe que vai ter muito nerd triste, né? Que vai demorar milhões de anos pra isso aí acontecer. A gente consegue se segurar, mano. Tu é doido pro cara conseguir, mano. É, e nessa época eu vou estar com 1.333 anos. Careca, né, mano? O cara, totalmente. Não tenho mais nem crânio, mano. É, mas agora é o seguinte, isso aí é triste, o ser humano acabou com a terra. É, acabou, né, mano? Finalmente. Tá só... Não, mano. Tá só o óleo limpando a terra, finalmente, o óleo. Finalmente, né, mano? Os caras conseguiram destruir a terra, né? Mas tu tem que ver, mano, que eles dizem que a terra foi abandonada. Não quer dizer que a terra tenha sido... É. Destruída não, mano. Sei lá, pode ser aquele... A Terra mesmo tenha se rebelado, aquele... mano. Maremoto, terremoto direto, enchente. Aquele filme do Will Smith, igual... né, mano? Isso. Não, aquele do, com o filho dele, aquele com o filho dele, mano. Depois da Terra, que o filho dele vem e a Terra não tá mais habitável para os seres humanos. Nem o ar, mano. Nem o ar serve mais para respirar. A gente tem que usar aparelhos. Um esquema legal para falar, né, João, é que bate a previsão dela de 3.797... com a mesma data que o Nostradamus deu para o renascimento da vida, olha, né? Olha aí, Nostradamus é loucura total, né? Mas o cara pode até que... É, mas aquela parada, se a Babi e o Nostradamus fazem a mesma... Previsão, né? Previsão, aí é caixa, aí não tem por de correr, não. 3.803, um novo planeta é habitado por poucos. Há pouco contato entre as pessoas. Clima do novo planeta afeta o organismo dela. Elas sofrem mutação. Eita, porra. Isso me lembrou aquele filme da Máquina do Tempo. Vocês lembram que ele viaja no tempo há muito tempo? Lá da puta que pariu, né? Futuro. É, e a raça humana evoluiu ou sofreu uma mutação, cara. Vai ser basicamente parecido com isso. O ambiente molda a aparência, né, e a física do ser humano. E tu, né, sabe que nesse filme... É isso que é massa dos detalhes. Porque, por exemplo, nesse do Viagem do Tempo, devido à civilização ser viver debaixo da Terra, os caras ficam totalmente pálidos, né, e tal. Isso. E tu vê que nesse filme aí, da Máquina do Tempo, quando ele vai lá para o futuro, lá da puta que pariu, A lua tá só os pedaços. Exatamente, a lua tá toda quebrada, mas olha aí, mano. Eita, mano, é mesmo. 3.805, a reta final. Uma guerra entre os humanos por causa de recursos. De novo, mano? Porra, macho, para de ganhar, mano. Metade da população tá morrendo. De 1.500 anos no futuro, a negada tá guerreando, meu irmão. Será que eles nunca perceberam que guerra só leva mais destruição, nunca evolução, mano? É 3.815, a guerra acabou. É, finalmente. Só durou 10 anos. Filho da puta, leva o cara assim. 3.854, o desenvolvimento da civilização virtualmente para... Né? Para. Pessoas vivem em bandos como animais. Eita, pô, tamo regredindo, velho. É isso. Ei, mas isso me lembrou, sabe o que, João? Isso me lembrou aquele lance do He-Man, a negada usando roupa. A negada usando roupa. Presta atenção, mano. A negada usando roupa medieval, mas estilo aquelas roupas do He-Man, da Tila, e com tecnologia, misturando coisa medieval com tecnológica, mas porque os caras estão tudo recriando a civilização, né, mano? Ei, mas não tem nada a ver, mas esse comentário aí do Samuel me lembrou aquele vídeo, não sei se vocês já viram, mano, que o mestre das férias, sei lá, mestre das bestas, esse bicho mata o He-Man, mano, deu uma machadada. Se liga, tu, que dá uma merda grande, mano, lá em Grace. Eu sempre estaria, né, mas os caras em 3.854, rapaz, mano, tinha um desenho que passou lá em 1980, mano. 1980, que os caras viviam desse jeito aí. Vamos criar essa moda aí, mano. Se veste de maneira medieval, mas usa coisa tecnológica. 3.871. Um novo profeta ensina as pessoas sobre valores morais e religião. Rapaz, a primeira coisa que veio na minha cabeça. A volta de Cristo. Eita, meu irmão. Será, mano? Rapaz, mas... Agora os cristãos, mano, ficaram foi triste, mano. Porque... Os caras pensam que a volta tá bem é a qualquer aí, momento, né? Qual o ano? Mas não é, mas qual o ano aí? 3.000, 3.000 e cacetada, 3.800. Porra. Vocês viram uma reportagem, um negócio invocado de religião. Teve uma reportagem de 8... 8 bilhões de anos no futuro. Não, mano, não. Que eram 8 astronautas que viajaram, eles estavam viajando, eles estavam na órbita da Terra, e eles viram 5 anjos gigantes sobrevoando a órbita da Terra. Vocês viram essa reportagem aí? Ei, não vi, mas, não, mas isso é sério. É sério. Sério mesmo. Tu viu, PC? Tu viu isso aí, Pedro? Não, mas eu vi, mas disseram que era fácil. Eu só digo uma coisa. Mas tu pensou com a loucura, mano? Tu tá aqui, tá gravando podcast... Aí tu olha pela janela, tu vê um anjo gigante, velho. 3.871, a gente tá em qual. Em qual episódio aí, mano, do cast nessa época? A gente já tá no 200 mil e não sei quantos, né, episódio. Vai estar tá só os robozinhos fazendo os casts. Com a voz da gente, ei, mas, né? O robozinho careca do Samuel. Assim. Vai ser massa, ei. Vai ser o PC full de nome, né? Esse bicho. Eu imagino o Manel do futuro, o robô do Manel. Dando tilt pra ela. Agora o seguinte, demorou, mas ele voltou. Pois é, né, velho? 3.874, aí as coisas se conectando. O novo profeta recebe apoio de toda a população. Uma nova igreja organizada. Mas tu vê que ele já atingiu mais sucesso do que com a vida do Jesus Cristo, né? Porque quando Jesus voltou, exatamente o contrário, mano. Bem pouquinha gente acreditou, né? E esse daí... Negada, condenou o cara, foi a morte, mano. E a nova reencarnação, o cara teve mais sucesso, né, mano? A galera viu, realmente. Aí, mano, o cara voltou, mano. E se bem que ele que vai ser fácil pra ele, porque praticamente não vai existir mais nenhuma religião, né? Pois é. Tá tudo louco, né? Até os animais vão seguir ele, mano. Olha aí, mano. Sei não, tu seguiria ele, PC? Claro. PC vira casaca, viu, mano? Bicho da primeira oportunidade, vai pro lado dos humanos, mano, já é isso. O bicho nesse instante aí tava do lado dos répteis meio humanos aí, bicho. É, mano. E o mais impressionante de tudo, mano, na época que surgiu meio humanos, meio animais, o PC nem levantou a suspeita dos reptilianos, não, né? Ixi, é mesmo, os reptilianos, ó, mano. 3.878. A nova igreja trabalha junto às pessoas para relembrar ciências esquecidas. Olha aí, olha, os caras relembrando os passados, né? Aquele negócio de movimento retilíneo uniforme, né? 4 mil, agora é a reta final. Tu sabe que é a quinta vez que o João disse isso aí, né? É mesmo, o cara tá igual o João Kleber, né? É, mas é só o que dá viajar mais de 5 mil anos no futuro. 4.302, novas cidades crescem no mundo. A nova igreja encoraja o desenvolvimento de novas tecnologias e da ciência. Olha aí, ei, mano. Espera aí, mas isso aí, mais do que nunca, eu acho que não é o cristianismo, não. Eu, essa também, acho que não, porque o cristianismo não incentivava ciência e tecnologia. Mas vai exatamente. Que isso, os caras, sei lá, mano, depois de um tempo os caras percebem, mas realmente é importante, não sei o quê. Por isso que o nome que eu dei foi Novo Cristianismo. Oi, a Bíblia PC única aí. PC todo profético. Né? Ou então, PC, aquele lance de serão os deuses astronautas. É, rapaz. Poder ser um alien, hein? 4.303. A ciência se desenvolve. Cientistas descobrem o impacto geral das doenças no comportamento do organismo. 4.304. Encontrada uma forma de curar qualquer doença. Aí sim. Será que nessa época eles vão inventar a cura da gripe, hein? Acho que sim, né? Finalmente. Ô, doença maldita, mano. Nunca suma. 4.308. Devido à mutação, as pessoas finalmente usam mais do que 34% do cérebro. A noção de mal e ódio é completamente esquecida. Finalmente, né? Finalmente acabou, mano. As guerras, finalmente! Até que enfim, 4 mil e tantos, os caras... Pra tu ver como é um negócio escroto, né, mano? Civilização teve que passar por 2 renascimentos, a volta do Messias, aí que os caras começaram, mas realmente, né, e tal. Tiveram que desenvolver o cérebro pra poder... Não, mas aí esse negócio de guerra não dá certo, não, não sei o quê. 4.509, conhecendo Deus. O homem finalmente atinge tal nível de desenvolvimento que passa a conseguir se comunicar com Deus, né? Isso aí, mano, é totalmente subjetivo, mano. Sei lá, eu acho que não dá pro cara pensar, mensurar, né, isso aí, não. É, e como é subjetivo, a gente não sabe que Deus é que ela tá falando. Se é o Deus do cristianismo, se é o Deus de outra religião, se é o Deus alienígena, ninguém sabe, né? Se é o Deus cósmico. Acho que tá cheirando, eu pensei disso. Se é o Deus o quê, PC? Mas não é Deus. Mas não é Deus. Galácticos, né? Eu pensei dizendo. 4.599. Esse aqui o cara tem que segurar, mano. Dá pra segurar até lá, mano. Poxa, eu vou estar só com o quê? 3.393 anos. As pessoas alcançam a imortalidade. Aí, aí o cara tem que segurar até lá, mano. Aí pronto, é só até aí, só, né? Aí, só, se eu, só se eu entrar no tubo de criogenia junto com o Walt Disney, mano. E o Michael Jackson. Ei, mas é o seguinte. Dá pra segurar, esse pato dá pra segurar. Aí puxa o outro, viu? Ei, esse pato aí puxa o outro. De Deus. É. Ah, rapaz. É, porque os caras já conseguiram falar com Deus, né? Aí... É, eu acho que uma das primeiras perguntas que vão fazer é: Deus, como é que eu faço pra ser imortal, né? É. Deus, vixe, mas é mesmo, né, mano? O cara realmente faz sentido. Pois é. Porque é uma coisa que eu não tinha imaginado, mas quando você imagina você em contato com Deus, provavelmente você se imagina perguntando, né? É, que nem uma criança que pergunta o pai tudo. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai... É. Caramba, ei, mas essa dedução aí foi loucura, viu? Acrescentou muito mais, eu achei, sabia? Tu imaginou isso aí, mas finalmente o ser humano encontra o pai dele. E vai descobrir as verdades, sobre, né? Sobre tudo, né? Aliás, vai... Exatamente, vai ter a resposta pra tudo que passar pela mente dele. E é um negócio assim que eu nunca entendi na Bíblia. Por quê, mas que o pessoal que tinha possibilidade... Por exemplo, Moisés. Moisés tinha possibilidade de falar com Deus, mano. E o cara nunca perguntava do... Perguntava, velho. Peraí, Deus, Samuel, deu uma cortada aí. Fala de novo. Mas teve uma intervenção divina, viu aí? Se eu fosse, não continuava isso, não. Doido. Porque Moisés conseguia falar diretamente com Deus. Deus foi lá, mandou as tábuas das leis pra ele, né? Os 10 mandamentos. E Moisés, cara, nunca perguntava pra Deus por os segredos do universo, enfim, tirar várias dúvidas que o ser humano sempre teve. Inclusive, eu não sei como é que o Porta dos Fundos não fez um vídeo sobre essa putaria, mano. Talvez o Moisés subir lá, né, pra pegar as tábuas e tal, os discípulos, ei, Moisés, mas cadê, mano? Tu perguntou como é a parada da água? Não, mano, Deus tava muito ocupado, mas e tal, na terça ali vai estar melhor e tal. Eu perguntaria sobre o dinossauro. Ixi, pensei, perguntaria a Deus por que você destruiu os dinossauros, pra fazer um mal a ninguém. Não, mas na verdade foi um acidente, mano, não sei o quê. Foi sem querer, né? 4.674. O desenvolvimento da civilização chegou ao seu pico. O número de pessoas vivendo em diferentes planetas chega a 340 bilhões. Começa a miscigenação com alienígenas. Fala-me, Deus do céu. Entrou sim, é Star Wars agora. Entrou Star Wars, entrou Mass Effect, entrou foi tudo. Star Trek, é neguinho transando com mulher verde, com mulher azul, mulher roxa. Será que o Manel, ele, nesse tempo aí, ele quereria conviver com alienígena, hein, mano? Sim, ele... Rapaz, aquela Se ele... o Manel tivesse gravando esse programa, esse aí seria o ponto que ele queria ter chegado. Aí nessa época, hoje em dia o Manel, ele reclama que as morenas perseguem eles. Nessa época ele vai dizer que as mulheres verdes perseguem as marcianas. As marcianas vivem no pé dele. 5.076. Chegamos à fronteira do universo. O que há além, ninguém sabe. Ximê, irmão. Caralho. Pensou uma coisa que toda a vida foi julgada como infinito, sem fim e tal. Os caras chegaram, né? Os caras chegaram do fim, né, do universo. É como se a gente tivesse num LPzão gigante e a gente chegasse na borda do LP. LP, mano. Tu tirei o desenvolvimento que a galera teve pra fazer essa putaria todinha, pra chegar no limite do limite. 5.078. É decidido ultrapassar e deixar os limites do universo. 40% da população é contra. Tu seria a favor ou contra, PC? Sabia que tu me perguntava. É doido, é o suficiente, mano. O universo, mano, não é uma bandeja, não. Ah, mas vai. Mas tu já pensou como é que é a loucura, mano, disso aí na prática? Os caras assim, rapaz, a sonda tal chegou aqui no limite. A gente passa ou não passa? O Silvio tá, Santos nessa época ia criar um programa, a gente passa ou não passa, e passa. E sabe o que é mais, bizarro? Que 40% da população foi contra. Que pela lógica, 60%, que a maioria foi a favor. E um ano graças depois, a, Joel... Graças ao Silvio Santos, mano. O passa ou não passa. E um ano depois, Joel, e um ano depois, o que foi que aconteceu? 5.079. Simplesmente fim do mundo. Mas isso aí também é relativo, mano. Pode ser o fim do mundo pro início de um mundo totalmente diferente, mas é uma possibilidade. São infinitas impossibilidades. Comandada, né, pelo Silvio Santos, né, mano? O passa ou não passa. É porque, mano, o resumo disso tudo, mano, é a inferioridade do ser humano, mano, quando é vista do ponto de vista do universo, mano. Já imaginou, ó, a trajetória aí daí todinha, uma mó briga pro ser humano só entre a Terra e tal, Lua, Marte, planeta ali próximo, pra ele conseguir administrar e vivenciar a, como é que se diz, a toda a expansão do universo. É, mas tá doido. É, eu só acho foda porque o destino da raça humana foi decidido por um programa do Você... Não, do Você Decide, mano. Você Decide! Marinhazão doideira, né? Estilo Tony Ramos. Estilo Bial, lá, né? O Bial ali é bicho, né? Não, o Bial é... Muito bem, pessoal da nave mãe, né? É, mas se o apresentador desse programa fosse o Bial, eu voltava não, viu, mano? Eu seria os 40%, né, mano? É, eu seria os 40%, viu? Putaria, velho. Na verdade é mentira, mano. Nem que fosse o Bial, eu voltava a ultrapassar só pra ver o que é que dava. Finalmente, né, mano? O cara chegou no fim, mano. Finalmente chegamos, né, mano? É disso que tava perto, né, mano? Chegamos no fim. Agora, o mais incrível que eu acho disso aí tudo, mano, é que o cara que tá ouvindo pode discordar de tudo e achar a maior loucura do mundo. Mano. Mas o cara vai ter que concordar, mano, que daria um roteiro de filme excepcional. Fodaço, mano. Nossa, ia ser irado, mano. Dá pra fazer praticamente um filme de cada previsão dessa, mano. A maioria delas dá pra fazer filmaços, doido. Com essa, dá pra fazer uma trilogia zona. Isso aí, mas Isaac Asimov total, mano. Isso daí, mano. A fundação, mano. Irado, mano. E finalmente a gente chegou no final do programa, né, mano. Chegamos no fim do mundo. Comente aí embaixo, né, mano, sobre as coisas que a gente comentou aqui e tudo mais. Se você acredita ou não, entra lá no asila.com.br, no Cabine do Tempo também, né, do nosso amigo Samuel. Muito bom. E entre nos Facebooks, né, mano, nos nossos links aí embaixo, que tem no facebook.com/asileitor. E se você também tem alguma sugestão de alguma outra previsão, né? Muito louca, né? Ou alguma outra interpretação, né? Porque como a gente disse, a gente foi dizendo as previsões, que inclusive vão estar no site, mas da nossa maneira, né? Interpretando do nosso jeito. Se você... Teve uma coisa que eu fiquei triste. O quê? Em nenhum momento ela falou com o dinossauro e a fudeu, PC, fudeu. Não sei. Querendo ou não, mas por mais que a gente tente, a gente não vai passar dos 90 anos, macho. Não, mas dá pra chegar, Pelo menos a gente viajou no tempo com a nossa imaginação, né? Pois é. Agora dá pra segurar, né? Dá pra segurar, mano. E como diria o Jim, né, mano? E vamos embora, né? Frase do dia. We'll be right back. Hasta la vista, baby.